A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. RTA-FM. É preciso saber viver. Depois de um interregno de algumas semanas, voltamos hoje a dar vida à nossa rúbrica Contigo Aprendi, na qual temos sempre o privilégio de continuar a aprender para, assim, melhor e com mais qualidade poder viver. Temos então hoje aqui connosco, e espero durante mais algumas semanas, para nos falar sobre saúde vascular, a responsável pela Unidade de Acidentes Vasculares Cerebrais, vulgo AVC, do Hospital do Espírito Santo em Évora, a doutora Luísa Rosado. Olá, doutora. Olá, doutora Luísa. Boa tarde. Este nosso primeiro tema vai falar-nos sobre o que é o AVC, a definição do AVC. Então, como sabe, este é um espaço de radiotelefonia que é dedicado aos séniores e, portanto, doutora, gostaria que nos falasse em termos que um sénior, que muitos deles podem não ter tido a possibilidade de ter frequentado a escola, então, o que é de facto um AVC? O AVC são as três siglas que significam acidente vascular cerebral. Normalmente as pessoas mais idosas ou mais velhas conheciam o AVC na linguagem antiga como uma trombose. Portanto, era o que habitualmente chamavam o acidente vascular cerebral. E muitas das vezes as pessoas falam nessa palavra, portanto, e a associação. A trombose é uma palavra mais antiga que foi reformulada e a noção de acidente vascular cerebral surge como uma definição simples. Quando o acidente vascular cerebral acontece qualquer coisa no cérebro. Por um momento. Portanto, a trombose pode não ser no cérebro, é isso que está a dizer. Há muitas tromboses, não é? O acidente vascular cerebral é só no cérebro. No cérebro. E é isso que nós estamos a tratar. E quando se fala em vascular, quer dizer o quê? Quer dizer que o cérebro fica doente por qualquer coisa com os vasos. E vasos? Que vasos são as artérias. São as artérias. Portanto, que ficam doentes. Nas veias não sucede tromboses. Nas veias pode acontecer também eventos que se chamam tromboses venosas. Que são tromboses das veias, que também podem acontecer no cérebro, que é uma forma de acidente vascular cerebral. Mas, no caso em concreto, que o mais frequente, porque as tromboses... É nas artérias. Diga-me uma coisa, doutora, as artérias são de largura superior às veias e por isso é mais importante? As artérias têm uma função diferente das veias, têm uma parede e uma estrutura diferente e é através e são mais largas. São maiores e é através das artérias que o sangue vai com uma determinada velocidade portanto, de chegar ao sítio. Encontra um trombo no caminho e para, é isso? Não é bem, pode acontecer mais do que uma coisa. Portanto, nós definimos acidente vascular cerebral quando uma zona do cérebro não recebe sangue, por um motivo qualquer. As células do cérebro chamam-se neurónios. Quando há uma falta de irrigação desses neurónios, nós dizemos que existe um acidente vascular cerebral. Que pode não ter sido por um trombo. Pode não ser por um trombo. Pode ser por outra pode ser por outro mecanismo. Que não vamos falar deles. Sim, são vários. Depois, essa zona que não recebe sangue, O cérebro é muito exigente, gosta muito do sangue, do oxigênio, do açúcar que vai junto. As células, estes ditos neurónios, que são as células do cérebro, são muito exigentes e basta alguns segundos para isso, para o sangue não chegar lá e não chegar lá a esta porta e dão queixas. A zona do cérebro que não recebe esse sangue vai dar uma determinada queixa. Daí os acidentes vasculares cerebrais poderem ter formas de manifestação muito diferentes. Queixas que pode-se ver no comportamento. O comportamento, não é? Que é a queixa que leva ao doente. Portanto, acidente vascular cerebral é sempre... Há dor. Não, não. A maior parte das vezes não tem dor. Isto não é um processo doloroso. É força, sensibilidade, é falar, conforme a zona do cérebro que fica doente. Depois, nós dizemos que esta falta de sangue que não chega às células pode ser feita de duas maneiras. Ou é uma artéria, independentemente da causa, que não chega lá e fica interrompida, e aí dizemos que existe um acidente vascular isquémico, porque o sangue ficou lá. Ou então há uma artéria que, por um motivo, por uma doença associada, abre, faz uma ruptura e tem uma hemorragia. E aí chamamos acidente vascular cerebral hemorrágico. A maneira como eles se manifestam para os doentes, para as pessoas, é independente. A mesma falta de força num braço pode traduzir ter o acidente vascular cerebral isquémico ou o acidente vascular cerebral hemorrágico. Os acidentes isquémicos e hemorrágicos têm tratamentos diferentes. Quando nós estamos a conversar sobre o acidente vascular cerebral, é para as pessoas terem noção que devem ir o mais depressa ao hospital para fazer exames, para fazer esta distinção, porque tratamos de maneira completamente diferente os hemorrágicos dos químicos. Portanto, repetindo, acidente é um problema, vascular sucedeu numa artéria. Nos vasos, sim. E cerebral? Cerebral, porque é no cérebro. Exatamente. E esse vaso, essa artéria, tem um problema, que tem ou um trombo por outra razão. Ou porque está doente e não deixa o sangue chegar lá. Não deixa o sangue não flui até os neurónios com as células cerebrais. E essas células dão queixas. E a seguir as células dão queixas, que pode não ser dor, mas também pode ser dor, não é? Não, raramente dão dor. A única dor evidente que pode acontecer será uma dor de cabeça, que não é tão frequente. O que é mais frequente mesmo são as queixas da força, da sensibilidade, da falta de visão, não conseguir falar. Deve imediatamente consultar o seu médico ou... Deve ir ao hospital. Ao hospital. Os doentes com suspeita de acidente vascular cerebral não devem perder tempo, devem ir ao hospital. Pois, aí já tínhamos falado com o nosso governo para elas irem ao hospital. Na dúvida, devem ir. É a recomendação do nosso governo. Pois, é a recomendação do nosso governo. É chamar o 112. Os locais que andam por aí, os 112 chegam muito tarde, às vezes não mas chegam. Mas o ensino é. Todos os doentes em Via Verde, que vão. Quando o doente vai em Via Verde pelo 112, todos os hospitais são contactados. Bem, vamos partir do princípio que a pessoa tem telefone, que a pessoa não está sozinha, que a pessoa consegue ligar para o 112, que o 112 vai imediatamente, que chegam ao hospital e são atendidos imediatamente, que a pessoa que faz a triagem percebe imediatamente que é, e vamos aceitar que o banco de urgência está, digamos, pouco cheio e que a pessoa tem facilidade de entrar. Temos que esclarecer duas coisas. O banco de urgência está sempre cheio, porque a maior parte das pessoas que vão ao banco de urgência não estão a necessitar, como os doentes que têm um AVC agudo, do banco de urgência. O que se tenta fazer no banco de urgência e a nível nacional é que as pessoas sabem reconhecer para irem mesmo ao banco de urgência, porque estes têm que ir mesmo ao banco de urgência. Portanto, não passar por um centro de saúde. Não passar pelo centro de saúde. Contactar para levar ou levar diretamente. Quando entra no banco de urgência e a pessoa sabe dizer os sinais que tem, o enfermeiro que faz a triagem ativa a Via Verde e esse doente passa à frente de qualquer um. Então, esperemos que assim seja sempre. Diga uma coisa, tenho ouvido falar em AITs. Tem alguma coisa a ver com os AVCs? Sim. Um AIT, a tradução da AIT é um acidente de isquémia transitória. É o que significa. Isquémia, o I significa isquémia. Acidente de isquémia transitória. O que significa, ou seja, isquémia? Isquémia significa, tal como o AVC isquémico, durante um tempo o sangue não chega aos neurónios. Que também é nas artérias. Que também é nas artérias. O que acontece no AIT é que é de uma forma, durante um curto mais espaço benigna. De tempo. Não, não é benigna, pode ser igual, demora é pouco tempo. No acidente vascular cerebral, o doente não está fica a correr, tão rapidamente durante um pequeno espaço, durante um de pequeno espaço de tempo e depois volta a fazer tudo. Portanto, o impedimento é um impedimento que vai e vem. É transitório, daí chamar-se acidente de isquémia transitória. Mas a pessoa deve ter isso em consideração também. Todos os doentes que têm o acidente de isquémia transitória, ou seja, que têm um déficit transitório, devem ter o mesmo comportamento. Portanto, também que os outros ao banco de urgência. Porque a maior parte dos acidentes vasculares cerebrais, que são aqueles que depois duram mais de 24 horas, que não desaparecem, normalmente uma grande parte deles são precedidos por acidentes de isquémia transitórias ou de queixas transitórias que os doentes não valorizam. Primeiro tem um e depois a seguir vem o outro. Doutora, diga-me, a senhora é responsável pela unidade de acidentes vasculares cerebrais no Hospital Distrital de Évora? No Hospital do Espírito Santo. No Hospital do Espírito Santo. Já não é um hospital distrital. Quando não se trabalha muito com os hospitais, sucedem estas gafas. Portanto, o Hospital do Espírito Santo, mas foi um dia o Hospital Distrital de Évora, não é? Há muitos anos, agora é o Hospital Central. Agora, veja bem, agora é o Hospital do Espírito Santo. É e bem. Nunca tinha sido o Hospital do Espírito Santo. Foi, não foi? Antes do Hospital Distrital de Évora, foi o Hospital do Espírito Santo. Eu já estou há mais de 20 anos no hospital e sempre o conheci como Hospital pois, do Espírito não Santo. Não sei bem, mas acho que sim. Esta unidade de AVCs tem um conjunto de especialistas a trabalhar nela. A senhora disse-me em pré-conversa que tinha cerca de 11 colaboradores que estão a trabalhar consigo nesta unidade, não é? São vários especialistas. A unidade é um sítio organizado do hospital em que se tratam doentes com acidente vascular cerebral ou com AIT, com acidente de isquémia transitória, seja ele hemorrágico, ou seja, isquémico ou AVC, ou seja, um acidente de isquémia transitória. É um sítio em que existe uma organização de cuidados para tratar estes doentes. São camas, são uma enfermaria que tem um cuidado diferente porque está organizado de uma maneira diferente. E a organização diferente da unidade de AVCs é que existe um conjunto de pessoas que tratam estes doentes em equipa. E que são especialistas, cada um na sua área, não é? Cada um tem a sua área e aporta essa informação da sua área para essa equipa. Essas unidades da AVC são unidades em que estão, os doentes são monitorizados de uma quantidade de fatores de risco, mede-se a tensão arterial, a temperatura, vê se está bem oxigenado, verifica se consegue engolir. Há uma quantidade de tratamentos médicos para impedir que os doentes tenham complicações médicas nas primeiras horas dos acidentes vasculares cerebrais. Portanto, a unidade de AVCs é um conceito de organização de cuidados dentro dos hospitais para tratar estes doentes. Portanto, nos primeiros dias. Hospitais distritais, este chama-se Espírito Santo, mas em todos os hospitais distritais e centrais existe todos esta unidade. Portugal já não tem hospitais distritais e então, hospitais centrais. Em cada distrito existe um hospital que tem um nome, é isso? Deve existir unidades de AVC com graus de organização diferente. Mas num hospital ou num hospital, centro de saúde? Num hospital que tem um nome, por isso eu lhe estava a dizer distrital, porque como não conhecemos os nomes. Sim, todos os hospitais, todos os hospitais deviam ter esta organização de cuidados que se chama unidade de AVC. Mas com umas características foi especiais. Ideada, quer dizer, a ideia foi da Direção-Geral de Saúde, não é? Não, o conceito de unidade de AVC vai para além da Direção-Geral de Saúde. O conceito de unidade de AVCs vem de há muitos anos, que tem mais de 30 anos, ao verificar-se que se nós cuidarmos os doentes com AVC, nos primeiros dias do seu AVC, com um determinado tipo de cuidados e de vigilância, os doentes recuperam melhor, conseguem voltar para a sua vida e têm menos sequelas do seu AVC. Digamos que a unidade da AVC teve o seu início a partir do momento em que a Direção-Geral de Saúde vos deu luz verde, é isto? Não, esta unidade da AVC foi criada no hospital há mais de 15 anos por organização de cuidados dentro do hospital. Então pode ser que não haja em todos os hospitais, mas é isso? Cada hospital decide organizar-se. Mas existe uma ordem da Direção-Geral de Saúde. Mas existe uma ordem da Direção-Geral de Saúde. Ah, então... A nossa foi antes da ordem da Direção-Geral. Ah, também. Portanto, a vossa foi antes, digamos que foram pioneiros, é isso? Nós temos uma... Não somos pioneiros, já havia mais algumas, mas como hospital da periferia, nós organizámos a unidade há 15 anos. E, portanto, a Direção-Geral de Saúde tem alguma interferência na vossa unidade, ou não? Não, a organização, portanto, a Direção-Geral de Saúde faz recomendações sobre como as unidades devem funcionar e o nível em que devem atuar. porque há unidades com diferenciação maior. Os hospitais centrais têm estas unidades também. Com mais diferenciação, porque são centrais, têm outro tipo de diferenciação. Nesta unidade, então, existem vários especialistas que, de EMA, três de medicina interna, segundo aquilo que a senhora me disse. Por favor, continue. Portanto, esta equipa que trabalha na unidade de AVCs, com a presença diária de todos os enfermeiros, portanto, à unidade de AVCs vão sempre médicos de medicina interna, o fisiatra que avalia o doente todos os dias, a neuroradiologia para discutirmos os casos e a observação dos doentes, e depois entramos em contacto por causa da referenciação com a parte social, a parte da nutrição e as avaliações da neuropsicologia. Doutora, por hoje vamos acabar, mas houve aqui muita informação que não foi dada porque não há tempo, mas como a senhora vai voltar cá, quando a doutora voltar cá, nós falaremos mais sobre aquilo que hoje não podemos falar. Muito obrigada. Bom dia. Adeus, bom dia. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera, na Rua Fernanda Seno, número 20B, em Évora. Já vivemos 100 mil anos, encosta-te a mim. Talvez eu esteja exagerado, encosta-te a mim.